Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje propõe-nos meditar no discurso das bem-aventuranças de Jesus segundo o Evangelho de São Lucas. Recordo que um texto muito bonito daquele que seria depois o futuro Papa João Paulo I, quando era cardeal de Veneza, a propósito do discurso de bem-aventuranças, um discurso assim, uma meditação, uma reflexão ligeira, mas ao mesmo tempo muito sugestiva. Ele dizia que se porventura fosse ou tivesse sido um assessor político de Jesus, quando Nosso Senhor iniciou o discurso das bem-aventuranças, ter-lhe-ia dito, Senhor, muda o discurso, muda o discurso, com essas palavras não vais arrastar ninguém. Era uma forma de dizer que o discurso sobre as bem-aventuranças é exigente, desafia, faz pensar e é tudo menos politicamente correto. E podemos lê-lo sob diversas perspectivas. Eu hoje convido-vos a ler esse discurso, a meditar nele, com a chave de leitura que nos é oferecida pela primeira leitura do profeta Jeremias e com o Salmo 1. O profeta Jeremias, na profecia de Jeremias, opõe-se o homem que confia nas forças humanas e se esquece de Deus com aquele que põe no Senhor a sua esperança. E esse homem, como a árvore plantada à beira do rio, diz o Salmo 1, uma resposta orante a esta primeira leitura, uma árvore plantada à beira do rio que dá fruto a seu tempo e não murcha. E talvez com esta perspectiva podíamos centrar-nos no discurso das bem-aventuranças com esta ideia de que o mais importante na nossa vida cristã é estar apoiados em Nosso Senhor, em seguir os seus critérios. O que leva, por exemplo, se temos a nossa confiança depositada em Deus, é não hesitar em dedicar tempo à oração, tempo a estar com Jesus. Se parece que não há tempo para Jesus, é sinal de que temos a nossa confiança depositada naquilo que fazemos. Lembro-me agora daquelas palavras, daquela confissão que fez o cardeal Vantuan a propósito daqueles 13 anos que passou nas prisões vietnamitas. Ele dizia que ele era o bispo de Saigão e estava inquieto porque não, enfim, não podia estar a ocupar-se das suas ovelhas porque estava preso, né? Até que Nosso Senhor lhe fez sentir: tu ocupa-te de Deus, não tanto das obras de Deus, daquilo que tu podes fazer, mas ocupa-te de Deus. E ele sossegou interiormente. E, claro, dedicou o tempo da prisão a apoiar-se em Deus Nosso Senhor, em rezar pelo seu povo, a rezar pelos os carcereiros, por todos. E nessa pessoa que depositou a sua confiança no Senhor em situações dificílimas, mesmo naquelas circunstâncias, houve frutos, para além daqueles que nós não conhecemos, houve carcereiros que se converteram, né? Ou pelo menos ficaram tocados com a sua forma de estar. E nesta perspectiva de que é preciso depositar a nossa confiança em Deus, eu queria que meditássemos nas quatro bem-aventuranças que aparecem no Evangelho de São Lucas, um bocadinho sugerindo que às vezes, mesmo sabendo que os bens materiais são bons e têm o seu lugar na nossa vida, e Deus quer que conta que os usemos bem, mas corremos sempre o risco de escorregar para uma excessiva confiança nesses bens. E era sobre esta ideia que eu queria que refletíssemos. Bem-aventurados os pobres, diz Nosso Senhor. Aqueles que não podem e não querem depositar a sua confiança nas riquezas. Há quem o faça, por contraste, ou nas riquezas que tem, parece que são a única razão da sua vida, aquilo que tem, desfrutar do que tem, sem sequer pensar nos outros, sem pensar que sobre essas riquezas grava uma hipoteca social, isto é, uma exigência que deveria levar a pensar: se eu tenho estes bens, qual é o bem social que eu posso fazer com eles? A que imagem que eu posso ajudar? É verdade, começando pelas pessoas da própria casa, não é? Que possam estar, possam descansar bem, que possam trabalhar bem, que possam recuperar as forças ali. Mas às vezes não só, se a pessoa tem muitos bens, é bom que pense, posso chegar mais longe, posso facilitar a vida a mais pessoas. Dizia que, por contraste com quem é pobre de espírito, estão aqueles que têm demasiado e não sabem usar as riquezas, como também aqueles que têm como fito, como objetivo da sua vida, adquirir bens que naquele momento não têm e que talvez nem cheguem a ter, mas vivem para eles. Eu tenho que fazer aquela viagem de sonho, tenho que ter aquilo, quero comprar aquele carro. Lembro-me de uma pessoa, há muitos anos, que comentou, eu espero que tenha sido, enfim, um desabafo infeliz apenas, mas dizia, finalmente vou comprar um carro de uma marca determinada, uma marca boa, porque se não comprasse, realmente a minha vida teria carecido de sentido. Um disparate completo. Mas, se por acaso fosse verdade aquilo que eu estava a dizer, se sentisse que era verdade, se soubesse que era verdade, pois realmente era uma pessoa que não tinha essa pobreza de espírito que a leva a estar centrado em Deus e não nos bens materiais que se têm ou que não têm. Bem-aventurados os que têm fome, diz Nosso Senhor. Mais uma vez, temos que conseguir que as pessoas não passem fome e que possam alimentar-se. Mas eu pensava, por contraste, em pessoas, nós próprios podemos acontecer isso, em que escorregam para, e têm os seus desejos em grandes almoçaradas, grandes jantares, grandes festas. Mais uma vez, elas têm o seu lugar, em momentos razoáveis, podem ser expressão até de uma alegria interior, mas o que não deveria suceder era que os absolutizássemos ou que criássemos um clima de dependência doentio desses almoços. Eu aconselhava a evitar refeições demasiado luxuosas e a sermos todos um pouco mais comedidos, mesmo quando somos convidados a festas em que é tudo de graça, como a festa de casamento. Por outra parte, de passagem, não sei se não teríamos que rever as festas de casamento, não teriam que ser um bocadinho mais moderadas também. Como exemplaridade, é muito bom que haja essas festas, que são expressão de uma coisa muito importante que sucedeu, mas às vezes podíamos talvez ser um bocadinho mais moderados e a alegria seria a mesma. Não depositar a nossa alegria nas refeições, já não digamos nada se alguém depositasse a sua confiança, a sua felicidade na bebedeira mensal ou semanal, mesmo que em certos setores se olhe para isso com uma certa indulgência, até com uma certa cumplicidade, a verdade é que isso não é cristão, não é digno de quem segue Jesus, vai contra o quinto mandamento, como sabem. Bem-aventurados os que choram. E por contraste, podemos, às vezes, depositar a nossa confiança nas muitas ofertas de entretenimento. Às vezes, perante uma dor própria ou alheia, pode haver a tentação de querer fugir o mais depressa possível dessa dificuldade, não a ter presente na nossa cabeça e como que mergulhar num entretenimento cada vez mais fácil através dos meios de tecnologia. Há tantas ofertas de entretenimento num telemóvel que em qualquer momento a pessoa se pode distrair e assim não pensar naquilo que custa. Podemos pedir ao Nosso Senhor que às vezes saibamos chorar, saibamos deter o nosso pensamento, a nossa atenção no sofrimento de alguma pessoa, para rezar por ela, para estar com ela, para não fugir, né, desse mau momento que é participar das lágrimas de uma pessoa amiga. Saibamos chorar com elas. Por fim, bem-aventurados os perseguidos. Logicamente, não gostamos que nos persigam e faremos tudo para que isso não suceda, ou faremos quase tudo para que não suceda, mas não podemos ter, nem queremos ter, e pedimos ao Senhor que assim não aconteça, que não tenhamos como finalidade última o não ser postos de parte ou ficar sempre bem vistos. No final do século XIX, o cardeal Newman advertia contra um dos perigos daquela época, segundo ele lhe parecia, que era a fama de notoriedade, de aparecer, né? pobre cardeal Newman, se viesse ao século XXI e abrisse um Facebook ou um Instagram e visse o que lá sucede. Fama de notoriedade, de querer ser bem vistos, querer ser apreciados, querer sempre elogios, queremos likes a qualquer preço, pois podemos pedir ao Nosso Senhor ser um bocadinho mais desprendidos. Mais ou menos a mesma coisa, pode ser que tenha o seu lugar tudo isso, mas eu intuo que se formos um bocadinho mais desprendidos desses meios, dessa fã por querer receber elogios, seremos muito mais livres e poderemos ter a cabeça no Senhor, naquilo que Ele nos vai pedindo. Se alguma vez temos que fazer uma coisa que possa chocar, por exemplo, estamos numa festa e é a altura de sair para ir à missa, porque não há outra missa, claro, mesmo explicando as coisas da melhor forma possível, sempre haverá quem pense que aquilo é um fanatismo, que é um exagero, e porém, nós temos que sair. E se pensarem mal de nós, paciência, né? Lembremos-nos desta bem-aventurança. Um segredo para ter um grande apreço a este discurso é recordar o que diz o Catecismo da Igreja Católica, que as bem-aventuranças desenham o rosto de Jesus. Nós, ao lermos estas palavras, estamos a pensar em Jesus, que é quem assume plenamente e de forma íntegra essa proposta das bem-aventuranças, esse plano das bem-aventuranças. Ou também, como diz o Papa Francisco, como sabem, tem um capítulo inteiro dedicado às bem-aventuranças na exortação Alegrai-vos e exultai sobre o chamamento universal à santidade, diz que as bem-aventuranças desenham a identidade cristã, é o bilhete de identidade cristão. Isto é, se vivermos de acordo com elas, parecermos mais a Nosso Senhor. Como também, se pensarmos em cada uma das bem-aventuranças aplicadas à vida da Santíssima Virgem, veremos que ela assumiu de forma íntegra essa proposta do seu Filho. Vamos pedir a ela que saibamos ter em grande apreço este discurso das bem-aventuranças e querer levá-lo à prática.